Vamos lá, DJ Michel Digital, o DJ do rock, o DJ do rock, o DJ do rock. Me aguarda, se isso fosse bom, eu ainda namorava. Mal de tarde, me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. Obrigado, meu parceiro de Ellen, só aqui com a gente, garoto. A gente vai começando assim, ó. E ela joga, joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta, deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego outra, ela volta. Agressivo 150 fluiu, levando levado pra comercial. Carrovio, aqui na quadra do Buruca, bora bichão. Vai brisa, não vai, porque viu o Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa, não vai, porque viu o Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre, fecha. Família burra, vamos comercial, garoto. Uma parada daquele jeito. Abre, fecha. Faça nem me sensualizando, eu dou aquela saudade. Fim de semana é de lei. Que os cria vai ficar assim, que os cria vai ficar assim, que os cria vai ficar assim, que os cria, que os cria, que os cria, que os cria, que os cria, que os cria. Eu sabia que ela viria. Obrigado, meu parceiro, de Elcio Moraes. Pela companhia da sua primeira dama. Obrigado, minha parceira Nalda. E sua prima, minha filha. E aí, mulher? Chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Bora que elas querem funk, né, meu irmão? Mais um 99 eu pago. O 9 tá aqui, vai ó. Nossas Michel Digital, o DJ do rock. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Bora, meu irmão, eu tô sabendo, meu parceiro Buruca já falou, Michel. Olha, garoto, a portaria tá totalmente liberado. Aí pra galera, quer viu? Botar dona braba. Eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Julie Souza, Julie, Vieram Gucci, o Rock! Olha minha parceira Gabizinha, o Marivan! Chamado de amor, ela sentou e gostou. Que conheço, engolou com o chefe, me chamou de amor. Ela sentou e gostou. Que conheço, o DJ do Rock. Sempre! Sempre tá já. E no bolso! O pacote! Consequentemente vai rolar um pente certo pra ele indicar. Essa noite vai ser foda. Bora, meu parceiro de Alisson! Segura o coice, meu irmão! Essa porra! Voltei pras putas. Voltei pras putas. A Carol se ataca, a caixota e a Jojo. E eu? Voltei pras putas. Voltei pras putas. Obrigado, meu parceiro! O cobiçado, tem dois cobiçados, de Elcio. Cadê o outro, meu irmão? O outro tava aqui, mas já deu um balo. Voltei, já sabe. Homem de engraçado. Só uma entrada pra dizer. Eu tô! Se prepara. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Eu tô aqui na quadra do Buruca. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô, eu tô. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo H braba pra poder passar o tempo. Aquela uma, e pensa, aquela hoje uma. Hoje em dia tá rendendo. Bora, Pitbull! Tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Eu tô, eu tô. Eu tô voando alto. Quem é que tá solteiro aí? Aqui no Burunga! Aí trabalha no dobrado, é tudo joelho. Mochila na testa, avião na cintura. Fornece pra trás, só que essa é puta. Mochila na testa, avião na cintura. Fornece pra trás, só que essa é puta. O Chris tá cantando, eu pego a melodia. No vale de favela, o ritmo a ponta, é assim. A ponta. Aquece no cacete, farmacêutico de 10. Me chama de safado, puto cafajé. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Aperta meu cacete, farmacêutico de pé. Me chama de safado, puto cafajé. Aperta meu cacete, farmacêutico de pé. Bate a onda, botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda, botei uma bala. O Michel, ele vai começando, garoto! Vamos lá! Michel! Escutando a minha voz, satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nóis. Satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nóis. Tá desacreditando, então vem bater de frente. Tá desacreditando, então vem bater de frente. Que aqui tem pistola, fuzil e varas no pente. Que aqui tem pistola, fuzil e varas no pente. Aí a novinha não aguenta, quando vê nós de 600 portando 1.40. Ai, ela se abriu, viu mano Pierre de 800 com fuzil. Viu mano Pierre de 800. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Google é um piloto e o Pierre é o copiloto. O Ed é o piloto e o Michel é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai. Obrigado, meu parceiro de Alisson, tá aqui com a gente. O homem que comanda. Tu vai. O luxo, meu irmão, esse luxo brasileiro. Que vai ser piranha, tu quis o céu. São os quatro cara que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Olha, meu parceiro. Onde é o seu Moraes? Sua primeira vez. Obrigado, minha parceira, o Nalda, aqui com a gente, e sua prima, minha senhora, ô mulher, meu irmão. Pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca, pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra pagar. De lado, puxa amigo. Bora, meu motora! Bora, meu motora! Sabe, vamos começar, garoto! Já estamos! Lado, e aí, macaco? Olha, minha parceira Roça ali, alô, mulher! Vai te olhar. Tamo pode, junto! Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Olha, meu amor. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Olha, Aí eu te falo, meu amor, você lá no meu quarto, eu adoro. Quando eu fico de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de pate, de Santorini. Só tá me dando mole porque eu tô de recado. Se eu passo de onda, ela joga

Pomba aqui com a gente. DJ Israel e David, simplesmente Isabelense. Meu parceiro Bira, olha meu parceiro Belo, também tá aí com a gente, alô garoto. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim, mas você estragava todo o plano que eu estava, não confiou em mim. Fazer. O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. mulher. Um beijo de despedida, você não me disse a verdade com sinceridade. DJ Michel. Porque não conto outra história, tira da memória. Tira tudo! Porque não esquece o passado. Eu tô no terreirão, eu tô na quadra do Muruca. O meu amor. Equipe S, Lidia Alisson, eu já tô ligado que a uma tá engatilhada. Você vai sentir toda emoção. Ai, ai. Eu não declaria nada pro peixe. Equipe S, vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Ouvindo o novo super pop, o Águia de Fogo, a metralhar. Comanda Alisson e Juninho, com Equipe S a detonar. Ouvindo o novo super pop, o Águia de Fogo, a metralhar. DJ do Rock Michel Digital. fica na mídia. Desce. Tamo junto, garoto. Enfraquece. Mas não foi nada. O empresário Deco. Não, e aí, meu empresário? Fala, meu amor. O amor que eu senti assumiu. Quando soube, tirei de mim. Meu amor, agora é de qualquer um. Dedicar, vou dar. Mas na, na, na, na. Quero um conselho, procura outra. Pois eu mudei, não sou um trouxa. Só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem. E aí, Magalhães? Amor. Olha, meu parceiro, Japona. E aí, japonês? O Big Dino. O Jameson. Tá sempre se aceita. O Twitter. A gente cresceu. Os molequinhos mal falados do Luso. Eles são aqui, obrigado vocês. O Felipe Cobiçado. Seu quarto no breu. E assim, agora vou seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a Bete bater, o silêncio trazer minha voz. Senhorita Lene. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a Bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, ô, meu amor. Eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que e aí, coração? Para ver o quanto a gente cresceu. Oh! E tudo que eu te dei de bom. Diz. Lembra da gente no seu quarto no meu. Eu não tô nem aí. Seu edredom. Só só quero ver. Não vai saber o que fazer quando a bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Pop Show. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Eu saio, eu preciso, eu até deito com outra pessoa pra te esquecer. Olha a música nova aí, ó. Mas o duro é. Obrigado, meu parceiro Dino, sua primeira dama. E os amigos particulares aqui do Dino. Meu parceiro de Alisson, alô, garoto. Na pessoa certa e fazer amor. Faz o caqueado e diz assim, ó. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Obrigado, meu parceiro, Adiel. Adielson Moraes. E sua primeira dama, Viazinha. Aqui com a gente. Alô, Viazinha. Odielson, seu grande amor. Tinha só você que tinha. Tiago, bora, garoto. Tinha só você que tinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Ô, meu amor. Perto de mim e do meu coração, some com esse beijo tentação. Eu já tô envolvido nesse amor criminoso, e o pior que é gostoso. Você tem namorado e eu tenho ciúme. Tô apaixonado e a gente não se assume, e só me procura quando tão brigados. Tá difícil morar aí, coração ocupado. Eu amando ela, sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo. Rafael Show, Red Marca Show. Ela, ela amando outro. Fazendo show, tô aqui, garoto. Sofrendo feito louco, passando sufoco. Manda 007. Banda 007. Agora vai, Miguel! Tchau! Quem caiu? Quem caiu uma vez? Vai cair duas, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Então, cê fica iludindo. Ele companheiro da sua primeira dama, cadê a mulher, meu irmão? Ela não dança. Fico nu, pode saber assim, né? Tá saindo. Cê fica me fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. O trio da cerveja, se mil com quem eu aposto, se ela bater medo, eu volto. Eu tô falando mal.

outro valor, vai. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Bora, Gianni, show! A gente é tão superficial, acha que é normal, um alegre. E não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar. Vem, garota! Garotas choram mais, quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê? Garotas choram mais. Equipe dos Embaixadores! Embaixadores do Rock! Obrigado, minha parceira Júlia, Dani, o Léo lá do Moju! Tamo junto aí, garotinho! Eu já vivi o amor. Eu quero. Posso falar? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. E você? Mentiu, me usou e não quer mais. Eu gosto é de marcante, meu irmão. Não há